grande é o Shaddai, o seu nome é Adonai, para sempre reinará. Ele é a rosa de Sharon, a estrela da manhã, meu motivo pra cantar. Ele é o grande é o Shaddai, o seu nome é Adonai, para sempre reinará. Ele é a rosa de Sharon, a estrela da manhã, meu motivo pra cantar. Somos livres em Jesus, livres de toda maldição. Nós somos livres em Jesus, sim. Agora não há mais condenação. Somos livres em Jesus, livres de toda. Somos livres em Jesus. Da manhã, meu motivo.